que vulgo Menegão, e enganjados, preparados pra missão, sempre a quem interessar força, emitindo mais um comunicado urgente. A Babilônia vai cair como o Trend Center. Ignorância e hipocrisia desabando paralelamente. Atenção, vem mais uma etapa da guerrilha. O bem contra o mal da falsa democracia. Lá no topo, no comando, está a minoria, planejando como será a próxima armadilha. Meu santo é forte contra qualquer bruxaria. Explode a violência por causa da hipocrisia. E ultrapassada, só pra encher delegacia. O membro do alto escalão preso é loteria. Essa é a realidade, não é mitologia. Chacina no subúrbio, favela, periferia. Estratégia, magia bélica é doentia. Sensibilha revelando toda a sabedoria. Dinheiro, putaria, excesso, cocaína. O progresso violento agora virou rotina. Todos sabem que só existe uma saída. No livro sagrado está escrita a profecia. Babilônia, a comunidade é forte, nunca cai. Ayanai, siga em frente como rei Selassie. Babilônia, nas chamas quem deve pagar vai. Ayanai, Jarrah, Tabará. No planeta bens materiais suficientes pra promover o bem-estar de todos os presentes. Porém, o pensamento que domina é o que não entra na China. Capitalismo, selvagem, doutrina. Vendem a alma do povo por alguns trocados. Terceiro é o mundo, democracia. Não são elementos combinados no jornal. Materialmente, profissionalmente, frequentemente. Imagens, mensagens de impacto pro subconsciente. As ilusões são muitas. Mantenha-se atento e resistente. Seu cérebro é um recipiente. Preencha-o corretamente. Então, vibrações positivas pra eles são como um repelente, irmão. Babilônia, a comunidade é forte, nunca cai. Ayanai, siga em frente como rei Selassie. Babilônia, nas chamas quem deve pagar vai. Ayanai, Jarrah, Tabará. Manifestada principalmente pelos parasitas. Defeição que me representam lá em Brasília. Rimar no congresso era tudo que eu queria. Declamava poesia em nome da maioria. Desprezada com a conta e a barriga vazia. Até com 100 anos eu ainda lutaria. Porque quero conquistar minha real alforria. Armado com minha voz, denuncio a injustiça. Covardia da elite e da porra da polícia. Graças a Jah, a família está unida e declara guerra pra viver em paz um dia. Nossa meta é ver a Babilônia destruída e marchar com glória entre suas ruínas. Livre da sujeira e desse modelo de vida instalado desde a época da corrupta monarquia. Babilônia, a comunidade é forte, nunca cai. Ayanai, siga em frente como rei Selassie. Babilônia, nas chamas quem deve pagar vai. Ayanai, Jarrah, Tabará. Descendente de Davi e Salomão, leão conquistador da tribo de Judá. Lutou contra Mussolini, empunhando fuzil na guerra. Reis dos reis, rasta, pela unidade e pela justiça. Afro-rude, enganjados, Benegão e irmão contra babilonicista. Original está em casa, então caia, no ato das palavras caia. Babilônia queimando todos os reais no caixa. Saia a diferença, que morra a desavença. Que prevaleça a igualdade, se igualando a crença. Fé não é utopia, não é refúgio de crente. É o poder de Jah, movendo toda uma gente. Nacionais despossuídos pela febre, iludidos. O Criador para a justiça, contra o mal, pelos seus filhos. Babilônia, ele só ele poderá nos salvar. Babilônia, a justiça que vem dos céus esmagará o amargo fel.